Olá, aqui é o professor Ricardo Rodrigues. Estamos apresentando esse curso de Logística Portuária Intermodalidade aqui na internet. Espero que gostem. Obrigado. Essa é a terceira aula de uma série de seis, onde estamos apresentando o curso Logística Portuária Intermodalidade. Nesta terceira aula, nós vamos apresentar e discutir as várias características dos vários processos envolvidos com cada etapa da cadeia de suprimento, ou seja, a logística de suprimento, de produção e de distribuição. Esse modelo de logística de produção começa com a criação da indústria automobilística na primeira parte do século XX, com a criação da linha de montagem por parte de Ford. Através desse processo, ele criou uma ligação que antes não existia entre os fornecedores, os fabricantes e a consequente relação da fábrica com os distribuidores até colocar o produto no mercado. Então, a criação da linha de montagem de Ford criou, propriamente dito, esse conceito de logística de produção e início da administração da cadeia de suprimento. Porque ele estabeleceu uma relação entre fornecedor, fabricante, distribuição, distribuidor e cliente. Antes do advento da linha de montagem para a construção da indústria automobilística por Ford, o que existia era a produção artesanal. Essa produção artesanal não estabelecia uma relação de tempo de entrega, por exemplo, entre o produto e o cliente final. Portanto, não havia esse conceito desenvolvido de gerenciamento de uma cadeia de produção. Por quê? Porque um artesão altamente especializado, ele não tinha um compromisso exato com o tempo de entrega. Na verdade, os carros nessa época nunca terminavam, estavam sempre no processo de aperfeiçoamento. Como vocês podem ver nesse quadro, o objetivo da produção em massa, através do modelo de Ford, era criar um modelo estandartizado de montagem de um automóvel. Para quê? Para que você tivesse uma definição bem clara dos recursos que você estava usando para a produção industrial. Então, você tinha uma linha de montagem que recebia uma quantidade definida de matéria-prima ou equipamentos de montagem, uma quantidade bem definida de mão de obra que era para ser usada, né, na montagem desse veículo, e saía no final um veículo montado onde você conhecia todos os custos envolvidos na montagem desse equipamento industrial. Esse modelo de linha de montagem, depois aperfeiçoado pela General Motors, porque incluiu aí, digamos assim, a administração gerencial, criando uma diversidade de linhas de produtos produzidos por uma linha de montagem, ao contrário de Ford, que era partidário de um único produto. O auge da indústria automobilística americana foi na década de 50. A partir daí começa a haver uma queda, porque uma série de ineficiências nesse processo começam a aparecer. E essas ineficiências foram levantadas por Taishi Ono, da Toyota, que criou esse conceito de produção magra ou produção enxuta, que ficou conhecida com o modelo Toyota. Este quadro é bastante interessante porque mostra uma comparação através de dados entre a produção artesanal, a produção em massa e a produção enxuta do modelo Toyota. Como nós podemos ver nesse quadro, a produção em massa foi um salto, né, muito grande em produtividade, reduzindo o tempo de montagem de um veículo artesanal, que era de 700 para 93 horas. A partir da década de 50, com o desenvolvimento do modelo Toyota, né, que é baseado na redução do estoque, o estoque de montagem de um veículo da General Motors, que era para durar 2 semanas, na Toyota passa a ser 2 e 4, mostra a evolução da produtividade da indústria automobilística. Como nós estamos mostrando nesse curso, a criação da linha de montagem foi a peça-chave para a criação, propriamente dita, da cadeia de suprimento. Porque então agora você tinha um controle muito grande entre todos os recursos aplicados na construção de uma produção industrial. de criando uma relação entre fornecedor, fabricante, distribuidor e cliente que antes não existia. Então, a logística de produção nascida dessa cadeia de suprimento passa a ter, digamos assim, uma visão a partir de fluxos industriais que vão transformar esses produtos de matéria-prima final acabado. Essa visão de fluxo, como apresentado no quadro anterior, mostra que existe uma série de atividades que seguem uma sequência lógica dentro da planta industrial que vai transformando estoque de matéria-prima na linha de montagem com aplicação de recursos até que essa montagem se torne um produto final acabado. Então, o fluxo de atividades e a movimentação de equipamento, mercadorias e produtos dentro desse ambiente industrial passa a ser fundamental para a definição de custo e eficiência no processo da logística de produção e a criação, né, da eficiência na cadeia de suprimento. Então, a administração desses fluxos da logística industrial começa com a criação do estoque de entrada e a definição do estoque de saída com os produtos finais acabados. Entre eles, existe uma série de atividades de programação industrial que vai de reuniões departamentais até uma estruturação de uso de tecnologia de informação através de ERP e de processos integrados de compra dos produtos dos fornecedores e de uma relação com marketing para a colocação desses produtos no mercado. Então, você vê que a peça fundamental da cadeia é a logística de produção, é o coração, né, da administração da cadeia de suprimento. Como vocês podem ver nesse quadro, o mais importante e crítico na logística de produção é esse gerenciamento do abastecimento e as relações que você estabelece com seus fornecedores. Então, essas relações com os fornecedores são feitas a partir de contratos, né, legais para garantir, digamos assim, que você tenha um fluxo de entrada e possa planejar a produção industrial. E esse gerenciamento do suprimento, ele tem início, meio e fim a partir da assinatura de contrato com os fornecedores e a sua finalização. Enquanto esse contrato não for finalizado, o produto entregue e o período de ação de relação da fábrica... Como nós estamos apresentando aqui nesse curso, né, a logística de produção é esse processo integrado da aquisição da matéria-prima e a sua transformação em produto final acabado. Agora, esse produto final acabado, ele não sai, digamos assim, sem uma embalagem ou como parte de um processo integrado com o marketing para que o produto seja colocado na loja para ser vendido. Então, esse processo de embalagem é parte do processo industrial que produz, né, qualquer produto industrial, tem que ter uma proteção física, mecânica, para que o produto chegue em perfeitas condições. Essa figura mostra todas as relações que implicam, desde o início da produção, a embalagem, até a entrega desse produto na mão do cliente, e todas as funções, né, mercadológicas e técnicas que existe nesse processo da embalagem. Como nós dissemos antes, nenhum produto sai sem embalagem. A embalagem não é apenas uma questão de produção, de proteção do produto, mas são atributos legais que definem, digamos assim, qual é o nível de especificação do produto, qual é, digamos assim, o código de barra que vai atualizar o banco de dados, de maneira que a embalagem acaba sendo parte de um lado da confecção e a sua integração na linha de montagem para que o produto já saia embalado para ser distribuído. Essa figura mostra de uma maneira mais esquematizada aquilo que nós apresentamos nas partes anteriores, mostrando que esse processo de embalagem do produto tem uma integração com a linha de montagem através da abertura da caixa de embalagem, do seu enchimento, seu selamento e autorizou automaticamente até a paletização do despachado do sistema de transporte. O aspecto mais revolucionário da questão da criação da linha de montagem, da criação da logística de produção, foi o desenvolvimento desse conceito de produtividade que passa a definir uma relação de medida de insumos versus produto final acabado. Nós temos vários pontos de vista para definir essa produtividade. Aqui é o ponto de vista da produção, que é a quantidade de produtos produzidos e insumos aplicados. Como se pode notar, essa questão da produtividade na logística tem vários ângulos, né? Na questão da produção, insumos versus produto final acabado. E nesse caso, por exemplo, que do ponto de vista da economia das empresas, são os valores monetários investidos, né, no produto e o seu retorno como preço final. Então, aí é uma questão de juros e investimentos que vão compensar o investimento que a empresa está fazendo nesse produto em relação ao custo dele total. Como nós temos visto, a produtividade tem vários aspectos na área de produção, insumos, homens-horas, sobre a quantidade de produtos produzidos. Na área da administração de empresas, é uma questão do custo final do produto. Na área financeira, é uma relação do custo final do dinheiro investido na fábrica para produzir um produto a um certo custo final e o valor dos investimentos, dos juros de investimento financeiro, que vai definir se compensa a empresa continuar investindo na produção daquele produto ou colocar no mercado financeiro o seu dinheiro. Nessa segunda parte da aula, nós vamos discutir logística de suprimento, que é como aquelas relações da logística de produção são, digamos assim, sustentadas através dessa negociação de custo e de preço com os fornecedores, para que haja, digamos assim, um preço final acessível, confiável para o mercado. Como nós temos apresentado aqui nesse curso, né, a logística a administração da cadeia de suprimento tem que levar em conta, né, essa logística do cliente. Né? Então, parte da logística de suprimento é definir esse nível de serviço ou de qualidade de atendimento ao cliente. Uma vez definido esse conceito de logística de serviço, nós temos que definir o que é serviço ao cliente. A base da definição desse conceito de serviço ao cliente na área logística é a ideia de que, enquanto o cliente não consome o produto, toda a cadeia tem que arcar com os custos de produção. Então, tudo aquilo que facilita a acessibilidade do cliente ao produto faz parte da definição desse nível de serviço. Então, o estoque é uma questão a ser considerada para que aumente a disponibilidade do mercado, a eficiência do sistema de transporte e para que esse produto chegue mais rápido na mão do cliente. Alguns critérios técnicos podem ser apresentados para subsidiar a definição desse conceito de logística de serviço, né? Quais são os critérios que os clientes levam em conta na definição da qualidade de serviço? Nesse caso, nós apresentamos alguns dados sobre a Nissan, que define quais são os critérios principais dos seus clientes na definição de qualidade de serviço. Então, a qualidade do produto, confiabilidade de entrega, melhoras contínuas da entrega do produto, aplicação de tecnologias, novas tecnologias e flexibilidade, preço e publicidade. O que nós devemos ressaltar aqui, que você pode perceber que preço está na sexta posição entre os critérios que os clientes levam em conta para definir qualidade de serviço. No processo logístico, como definido por Ford, através de uma linha de montagem que define critérios técnicos de uso de insumos em relação à qualidade de produtos finais, nós temos que levar em conta que, para que essa linha de montagem funcione de uma maneira contínua, nós temos que ter uma relação, digamos, contínua também com o cliente. Então, a ideia é que o cliente não compre uma única vez, mas que ele volte a comprar consecutivamente com você. Se isso não acontece, esse processo da linha de montagem fica interrompido. Então, a retenção do cliente e estratégias para definir como isso pode acontecer passa a ser fundamental no processo logístico de administração de toda a cadeia de suprimento. Então, nós podemos considerar que o produto, né, logístico, que vai ser movimentado através da cadeia de suprimento, tem dois elementos. Né? Um que é tangível, que diz respeito à frequência, tempo de entrega, confiabilidade da entrega e apoio, digamos assim, no pós-venda. e outros elementos tangíveis são aqueles que são definidos pelo produto entre si, qualidade, características tecnológicas e durabilidade. Isso mostra, né, que o produto na área logística tem essas duas características tangíveis e intangíveis. Através dessa ideia de que, enquanto o cliente não compra, todos os elementos participantes da cadeia de suprimento têm que arcar com o prejuízo do custo de tê-lo produzido ou movimentado, define que logística, que os sistemas logísticos que administram a cadeia de suprimentos têm que estar orientados para o serviço, né? Para a prestação de um serviço muito mais do que apenas uma produção industrial. Na verdade, nós estamos mostrando aqui que a administração da cadeia de suprimento é um elemento que tem que levar em conta todas as características da produção até o cliente, do custo até os juros do mercado financeiro, para que você não fique apenas sujeito a uma variação contínua de preços que afetam, digamos, a quantidade de clientes que desejam consumir determinado produto na cadeia de suprimento. Então, definir estratégias para gerenciar o cliente na área logística vai muito mais além do que as análises feitas pelo marketing. Aqui o que nós temos que definir é que esses clientes, né, ao serem definidos por grupos, acabam definindo um atributo de serviço que vai ser prestado pelo serviço logístico. Através de identificando grupos com similaridade de preferência, para que você faça, digamos, atendimento personalizado. Isso daí vai, digamos assim, além do marketing, porque a entrega do produto é aquilo que efetivamente satisfaz o cliente. Como nós estamos apresentando nesse curso, né, esses processos de logística de produção, suprimento e distribuição acabam definindo o próprio mercado. Então, digamos, a eficiência desse mercado está definida pela eficiência do processo logístico. Então, quem vai ser diretamente afetado pela eficiência do processo logístico é o comércio. E colocar o produto na hora certa, no lugar certo, digamos assim, potencializar o desenvolvimento comercial de uma área, de uma região. Então, como nós estamos colocando isso aqui, porque parte do curso é mostrar a influência da logística na área portuária. Então, a área portuária é aquela que congrega esse conjunto de eficiência do processo logístico para distribuir uma grande quantidade de produtos no mercado. A ideia principal aqui na administração da cadeia de suprimento é mostrar que a maior parte do valor saiu da área industrial e se deslocou para a área de serviço, que está ligada à área de logística e de distribuição. Essa tabela que vocês estão vendo aí mostra claramente, né, a importância do setor de serviço que está ligado à logística e distribuição, né, que emprega uma quantidade de pessoas muito maior que a área industrial. Então, o futuro das cidades da área de serviço são comércios que empregam uma quantidade de pessoas muito grande, e que para isso precisa ter um sistema de distribuição eficiente através de uma eficiência, né, de toda a cadeia de suprimento. Como nós já tivemos a oportunidade de discutir isso de maneira assim, bem rápida na primeira aula, nessa terceira aula nós vamos mostrar aqui que a definição desses canais de distribuição dentro do processo logístico é que une marketing com a área de produção, tendo a logística no meio para fazer essa ponte. Digamos, se você não tem esses canais definindo custo de transporte, custo de armazenamento, estratégia de marketing, características do cliente para colocar o produto aonde quer que seja, no shopping, na área, na loja de departamento, até mesmo na fábrica, você não vai ter eficiência no processo de distribuição. Nessa figura nós estamos mostrando esquematicamente a definição desse canal de suprimento, né? De um lado, o transporte, armazenamento, do outro lado, as relações de fabricantes, atacados, varejistas que vão levar o produto ao consumidor final. Na verdade, essas duas linhas são apenas, digamos assim, didáticas. Na verdade, é um canal. Então, esse canal não é definido por produto, mas por cliente, por custo de transporte e de armazenamento. Então, digamos assim, o mesmo produto pode custo diferenciado para canais diferentes. Então, na feira pública, na loja de departamento, no shopping, por questões de custo de transporte, armazenamento, produção de, digamos assim, valores e finais diferentes. A definição do canal de suprimento não é algo que se improvisa e, portanto, a definição da localização de um shopping, de uma região comercial da cidade, tampouco. As duas coisas têm que estar bem definidas. Eu não posso, digamos, querer arbitrariamente abrir um shopping numa área onde o sistema logístico não pode definir canais de distribuição eficientes. Então, o objetivo desses canais de distribuição é garantir a disponibilidade do produto, a máxima potencialização da venda do produto, garantir o nível de serviço, o fluxo de informação para que as pessoas saibam aonde o produto vai ser vendido. Tudo isso busca uma redução do custo e a competitividade que esse canal vai ter em relação a outros. Por isso, eu vou definir se vou abrir um shopping numa determinada região da cidade ou em outra. Na verdade, existem diferentes canais de distribuição, né, que eles levam algumas denominações. Nesse caso que nós estamos apresentando aqui, nesse quadro que você está vendo, é o canal vertical. Existe uma relação direta do fabricante com o consumidor, onde o transporte, o armazenamento vai ser movendo a mercadoria da manufatura ao atacadista, ao varejista, ao consumidor. Então, existe, digamos assim, um canal vertical, porque existe uma relação direta da fábrica através dos custos de transporte e armazenamento. Nesse caso aqui, os canais, digamos assim, são híbridos, porque não existe mais uma relação direta entre os custos de transporte e armazenamento da fábrica ao consumidor. Ele começa a caminhar por vários processos que adquirem a mercadoria da indústria através de estratégias de venda do fabricante para distribuir isso em uma determinada região, ou de um sistema de distribuição que tem uma estratégia particular para uma determinada indústria, para um determinado tipo de produto. Na verdade, não, mais vários. Né? Então, essas relações não são mais diretas com a indústria, que vai colocá-lo no shopping ou na mão do cliente, na loja determinada. Mas existem várias estratégias de como esse canal pode ser definido. Então, são que chamam aqui canais híbridos, que definem essa relação da indústria com o consumidor através de várias estratégias diferentes. Nesse outro modelo, você tem o que chama canais múltiplos, né? Porque o mesmo produto caminha por diversos processos, né? De maneira que um atacadista A vende um certo produto P1 com um preço diferenciado do outro varejista B a partir desse mesmo produto P1. Você vê que o mesmo produto pode ter custos diferentes de acordo com as estratégias de canais que ela está sendo desenvolvida. Isso daqui, de uma maneira bem simples, pode ser explicada pelo custo do refrigerante na padaria do lado da sua casa, o custo desse mesmo refrigerante no supermercado extra ou qualquer açúcar. Quer dizer, a quantidade, a capacidade do canal de distribuição desses grandes supermercados reduz o custo do refrigerante, que é o mesmo, né? Mas porque a padaria tem um canal, digamos assim, que tem uma capacidade menor, esse custo do refrigerante passa a ser maior. Então, os componentes de um sistema de distribuição que nós estamos mostrando aqui nesse quadro, diz respeito às instalações físicas, os centros de distribuição e armazenamento, o estoque dos produtos, os veículos, as informações sobre o cliente, sobre processos comerciais, sobre a área de atuação desses produtos, assim como hardware e software, que são programas de computador, equipamentos de informática, que vão agilizar esse processo, além de custo e pessoal empregado na distribuição desses produtos. Existem várias estratégias para definir essa rede e esse sistema de distribuição. Uma delas na verdade são duas. Uma é de respeito à estratégia 1 para 1 e a outra de 1 para vários. Essa estratégia de 1 para 1 é você parte de um armazém lotado e entrega o produto diretamente numa única loja ou numa única área de entrega. Então o caminhão sai lotado, né, da fábrica e chega para distribuir o produto em um único lugar. A definição dessa estratégia de distribuição um para um é definido por alguns fatores, como, por exemplo, a distância entre a origem e o destino, a velocidade operacional, o tempo de carga e descarga, a quantidade de volume carregado, a disponibilidade de retorno dessa carga. Porque, não se esqueça, o sistema de transporte é cíclico, né? Tem que ser medido a partir do momento que carrega a origem, descarrega no destino e volta à sua origem. É uma das questões mais importantes nessa estratégia de distribuição um para um é que os custos são mais controlados, porque você tem uma quantidade inicial de produtos que você vai carregar no caminhão e levá-lo até um destino que é a loja do consumidor final. O que vai definir, então, custo na distribuição um para um é a capacidade do veículo. Como você está vendo nesse quadro, né, a diferença de custo fixo e variável entre a Saveiro e a Scania, quer dizer, um veículo que tem capacidade para 550 kg e outro que tem capacidade para 27 mil kg, faz com que o custo fixo varie de 1 para 4, enquanto a capacidade varia de 1 para 27. Portanto, todos os ganhos na área de logística, nas estratégias de distribuição 1 para 1, está em carregar, lotar o veículo com a maior capacidade possível para o destino determinado. A outra estratégia para a definição de um sistema de distribuição é carregamento de um para muitos. Um para muitos significa que o caminhão sai de um determinado armazém e tem que rotear até chegar nos vários clientes que ele tem. Então, ele sai de uma cidade, entra numa outra e passa por várias lojas até que todos os produtos sejam entregues e ele volte à origem. Os elementos básicos que tem que ser considerado na avaliação de uma estratégia 1 para muitos é a mesma de 1 para 1. É a distância entre a origem e destino, a velocidade operacional, o tempo de carga e descarga, a disponibilidade de carga e retorno. São essas características típicas do gerenciamento do sistema de transporte, que é cíclico. A única diferença aqui é que o sistema 1 para muitos é mais caro. O sistema 1 para muitos é, digamos assim, mais caro do que 1 para 1, porque ele não tem a economia de escala que nós apresentamos nos slides anteriores. Então, você não pode carregar todo o caminhão, digamos assim, e entregar toda essa carga de uma vez só no único destino. Você tem que rotear isso. E esse roteamento é que aumenta os custos, né? Porque você tem que empacotar, você tem que carregar, você tem que encher a carroça do caminhão, de maneira que os últimos produtos que entram têm que ser os primeiros a sair. Uma ordem de entrada e de saída. E muitas vezes, porque os pedidos são de tamanho diferenciados, você não consegue ter o enchimento total da carroceria do caminhão. Isso vai afetando o custo de movimentação do produto e da mercadoria. De maneira que esse roteamento hoje em dia tem que ser feito com a ajuda de computadores para minimizar